Nessa terça-feira, dia 2 de abril, sendo colocada a pedra fundamental do Passeio São Pedro, anexo ao Complexo Cristo Rei. Frei Paulo Moura, pároco da Igreja Matriz, uma obra muito esperada por Gaspar e chegou ao momento inicial, Frei Paulo. Sim, estamos muito felizes de estar aqui, né? Fizemos a bênção do terreno e lançamento da pedra fundamental da nova construção do assim chamado Passeio São Pedro. Esse projeto, que é um sonho antigo, né, dos freis anteriores, dos membros do CPC, do CPP anteriores e de toda a comunidade, que agora está se concretizando. E com o apoio dos freis, com a oração do povo de Deus, com a ajuda de todos, é bom que a gente deixe bastante claro que esta não é uma obra só dos freis ou só dos leigos aqui engajados, mas é de toda a igreja, de todo o povo de Deus. Então a gente pede as orações, que continue apoiando, porque a nossa paróquia, a nossa cidade merece uma obra dessa magnitude. Frei Paulo, para o ouvinte Sentinela entender, desde que o complexo começou a ser derrubado, aquela obra antiga, os operários começaram já a trabalhar, as sapatas começaram a ser feitas, e a partir de agora, quando ficará pronto definitivamente esse complexo? Nós não temos uma data precisa, né? Porque às vezes tem certos imprevistos de chuva. O certo é que para a festa nós teremos a estrutura pronta, né? Estamos aqui vários operários, vários trabalhadores, e a ideia, na nossa ideia, né, ela pode variar de mais ou para menos, é que por volta de 2 anos a obra completa seja concluída dentro dos nossos planos, mas a gente não tem muita precisão. Mas o mais importante é que para a festa a estrutura estará pronta, se Deus quiser. Quantos andares terá o prédio e qual será o valor do investimento? Serão 4 pisos, né? Um subsolo com uma possibilidade para estacionar mais de 70 carros, depois mais 3 pisos superiores. Os valores precisos estamos orçando ainda também, mas vai ser com certeza uma obra vultosa, vamos dizer, milionária, né? Estamos nos planejando, não queremos onerar aqui a nossa paróquia, estamos nos planejando. Com certeza o dele que vai entrar aqui é das festas. Das 3 anteriores nós já investimos, estamos investindo ainda. Do que entra dos aluguéis, com a colaboração dos fiéis. Enfim, valores precisos não temos, mas que vai ser valores, sem dúvida nenhuma, grandes. Mas o mais importante é que é uma obra que tem um valor mais do que monetário, tem um valor para o povo de Gaspar, porque vai ser para a construção do reino de Deus, rendimentos também para a nossa paróquia, que é para ajudar as nossas comunidades. Enfim, é algo grandioso, algo que a gente está empreendendo, na verdade, pensando no futuro da nossa paróquia, do povo e da nossa cidade. Vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spengler, filho Lu, também presente nesta data tão especial para a igreja aqui de Gaspar. Vice-prefeito, uma obra tão esperada pela comunidade, chegou agora a data inicial? Estamos aqui nesse momento, né? Acredito que um momento histórico para a comunidade católica aqui do município de Gaspar, né, para a nossa sociedade, especificamente no que diz respeito a essa nova edificação que vai ser feita aqui no Complexo Cristo Rei, onde uma obra que vem aí, uma obra arrojada, uma obra moderna, e vem de encontro, né, com aquilo que a nossa sociedade realmente espera, precisa, necessita, para que a gente possa realmente ter um aconchego e também que essa obra seja também uma obra onde a gente possa fazer e fomentar na nossa cidade também, por que não o turismo, né, em função de nós termos já a nossa igreja matriz, que já desperta uma grande quantidade de turismo aqui em função das pessoas que passam aqui e querem vir conhecer a nossa igreja matriz. E essa nova edificação que vem ser feita aqui, com certeza, é uma construção onde nós teremos aí bastante o empenho da comunidade e, acima de tudo, a participação do nosso povo para que ela se concretize. Isso, prefeito, é uma obra bem arrojada, operários já trabalhando. Vale salientar aqui a importância do envolvimento da igreja, o empresariado e também com o poder público. Com certeza. A exemplo do que foi feito no passado, quando se construiu a nossa igreja matriz, da mesma forma, lá atrás, alguém puxou a corda, alguém disse vamos que vai dar certo, né? E é isso que está sendo feito nesse momento. Nós temos aí muitas pessoas que com certeza vão contribuir com essa obra. Temos aí todo um planejamento para que a obra venha a ser executada, e a união, né, tanto do poder público quanto da iniciativa privada e acima de tudo da sociedade, vão fazer com que essa obra se concretize e que a gente tenha aí um marco na história de Gaspar. Vamos conversar agora com o Guilherme Laine, da Optima Estrutural, que é a empresa responsável por essa obra tão grandiosa aqui no município de Gaspar. O senhor falava em seu discurso que era uma honra estar chegando a Gaspar para construir essa obra tão importante para a igreja e para toda a comunidade. Exatamente, para nós é uma obra especial, né? Nós gostamos e cuidamos de todas as nossas obras, mas essa, por ter essa importância para a comunidade, por a gente ver que não é um construtor apenas que tem um interesse na obra, mas sim uma comunidade inteira, é um sentimento especial. A gente percebe que é uma obra importante para a cidade e vamos deixar ali, como comentei no discurso, o nosso nome registrado na cidade. Vendo a comunidade com esse engajamento que tem, nós podemos participar disso, é um privilégio incrível. Desde o fundamento até, claro, a conclusão, será uma obra extremamente arrojada. Extremamente arrojada. Nós temos aí poucos pilares, né, vãos grandes, para que as lojas que venham ter aí tenham bastante espaço para o pessoal utilizar, então para que a estrutura não atrapalhe, né, não tire o espaço do usuário. Então é uma obra que precisa de cuidados especiais, é uma obra que já entra no universo dos milhões de reais, né, então precisa do máximo cuidado possível. Quantos operários já estão trabalhando a partir desse dia 2? Hoje a nossa equipe é 25 operários, né, composta por 25 operários. É a previsão, quando aumentar o ritmo de obra, que é após essa fase de fundações, chegar até 30 operários. Guilherme, para o ouvinte entender, o pessoal conhece, é claro, que o Complexo Cristo Rei, uhum. A frente desse prédio fica para onde? A frente do prédio fica para cá, né, que é a fachada principal dele. Para o lado da subida da igreja. Exato, vai ter uma entrada por aqui e vai ter um acesso lateral aqui, que é essa construção, que acho que é um salãozinho da igreja aqui. Do Complexo Cristo Rei, falando sobre a colocação da pedra fundamental do Passeio São Pedro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.